vivão nessa louca trilha, relembrando os fatos no álbum de fotografia, junto com a família, os mano de quebrada, trazendo os momentos bons, sentado no sofá da sala, ouvindo aquele som, doidão, você já sabe, NWA, Scarface e Tupac, tá no sangue, o rap, o som que bate forte, a chave pros moleque se livrar dos papelote, as grades de ferro, não pôde me deter, no crime eu passei, sem querer, se crescer, já vi uma par morrer, doidão, fazer o que, a caminhada nessa estrada, quem faz é você, diz pra mim, quantos caiu aqui, ali, no chão de terra, sem tempo pra se despedir, hoje eu tô aqui, aos 40, tô firmão, longe da touca que cobria, a face do ladrão, é, quantos livramento eu tive que passar, saía do barraco sem saber se ia voltar, olhava pros meus filhos, dormindo ali na cama, a Jéssica e o Cauã, ainda uma criança, olho para cima, agradeço todo dia, ainda estou vivo com meu álbum de fotografia, olha eu aqui com os parceiros mais chegados, Zé Pedro, Lisando, o Tuque e o Aguinaldo, meus fortes aliados, no tempo do crime, na minha mente, como se fosse um filme, o passado marcado de altos e baixos, de ganho, de perca, tá aqui meu retrato, Eduardo Nato com ferro na cinta, ficou marcado no meu álbum de fotografia. Ficou marcado no meu álbum de fotografia. Eu sinto saudades daquele tempo. Lembranças que não dá pra esquecer. Eu sinto saudades daquele tempo. Lembranças que não dá pra esquecer. A família tem que tá em primeiro lugar. A Cris, a Paulinha, o Bruno, Itamar, a Dayana, o Vitor, meu mano caçula, hoje louva na igreja, o moleque é na sua, olha eu, nas fotos, momentos da vida, o Cris, o Rubinho, os loucos da Malvina, tudo tá marcado, registrado com a data, Tijuco, rua de terra em frente à minha casa, família reunida, não dá pra esquecer, Ronaldo Crânio, do Louco, o Fran, o BV, o Reinaldo, o Chico, o Brago Negro Rico, o Rato Coringa, ouvindo um som gringo, é, de lá pra cá não foi fácil vencer, tanto obstáculo querendo me enfraquecer, cantei o retrato, valeu Dona Dalva, amor é só de mãe, clamou por minha alma, é, quantos convite eu tive que negar, nos corta dinamite e as fitas pronto pra pegar, deixa pra lá, olha só quem tá aqui, ND, pisou na bola, canta pra subir, o neguinho, o Rony, o Magrão, lá da 30, função, pobre louco, marcou na fotografia, cantei o retrato, com todo o coração, pra chegar aos quatro cantos, na alma do ladrão, hoje eu tô firmão, meus filhos vão crescer, nós 40, aí nem tenta, deixa eu no sossego, é, quanto mais novo era eu pro arrebento, sem medo, solto no gueto, próprio pesadelo, Eduardo Nato com ferro na cinta, ficou marcado no meu álbum de fotografia. Ficou marcado no meu álbum de fotografia. Eu sinto saudades daquele tempo. Lembranças que não dá pra esquecer. Eu sinto saudades daquele tempo. Lembranças que não dá pra esquecer.